O Pensamento. O título foi tirado da revista Espírita, que a gente recebe todos os meses. E até depois que foi sugerido o tema, eu percebi que no nosso mural tem uma frase que diz: concentre seus pensamentos em acontecimentos bons. Luz atrai luz. Positividade atrai milagres. Então, interessante, né? E se a gente começar a perceber as coisas que giram ao nosso redor, a gente vai ver que realmente isso é verdade. E pensamento é uma coisa que toma conta da nossa mente. A gente não tem condições de dizer quantos pensamentos passam pela nossa mente durante o dia. A velocidade deles e a sutilidade do pensamento, ela é tão rápida que quando a gente percebe, a gente está pensando numa outra coisa que não sabe nem como chegou lá. E a gente começa daí a fazer um caminho de volta para ver de onde é que a gente começou a pensar sobre determinada coisa. Porque é muito rápido e pela falta de disciplina que a gente tem, nós, cada um, a gente vai indo e vai se deixando levar, às vezes, por ideias que vão surgindo. Eu salvei algumas frases que falam sobre pensamento, mais ou menos no mesmo sentido daquela ali, para a gente poder entender ou tentar entender um pouco mais o que é o pensamento. Então tem uma aqui, acho que todas nós conhecemos, mas enfim. Me diz o que pensa e eu te digo com quem anda. É uma frase que foi adaptada em cima de uma outra, né? Mas que a gente sempre julga muito o lado externo, ao invés de julgar o lado interno. Então, me diz o que pensa e eu te digo com quem tu andas. Mente sã e corpo são. Uma frase bastante antiga que também nos diz que a saúde, ela não é só a saúde física, e que a saúde física ela não provém só daquilo que nós ingerimos em termos de alimentação, em termos de qualidade de vida, mas muito em cima dos nossos pensamentos, do nosso campo mental. Pelos nossos pensamentos somos identificados no mundo espiritual. Aqui entre nós, a gente olha um para o outro e apenas vê a forma que nós temos, as roupas que nós usamos. Mas, do outro lado, nós somos identificados pelo nosso campo mental, porque fica transparecendo ao nosso redor os nossos pensamentos e o que eles emanam. Melhorando o pensamento, melhoramos a vida nos dois planos, físico e espiritual. Então, ela vem na sequência dessas outras duas anteriores. Uma frase muito importante que a gente lê sempre do Evangelho, dita por Jesus, nosso Mestre: orai e vigiai. Então não adianta só rezar, vigiar. Vigiar o quê? Os pensamentos. Porque através deles é que nós começamos a formalizar as outras coisas. Somos o que pensamos. Tem até um livro com esse título. E se a gente não acredita, então a gente pode pegar o livro e ler para ver se realmente está certo o que diz ali, se nós realmente somos aquilo que nós pensamos. E uma última: pensamentos são formas. Essa talvez um pouco mais nova no nosso conhecimento, para quem não tem ainda uma profundidade dentro da questão espírita, porque os pensamentos, eles são ondas, e através dessas ondas, elas se materializam, não na forma como a gente conhece, firme, mas de uma outra matéria mais sutil. Então os pensamentos formam sim formas, e a gente vai tentar ver no que isso chega. O pensamento, por definição aqui da revista, ele nos diz que é o instrumento sutil da vontade do espírito para a satisfação de um desejo. Então nós pensamos às vezes, de onde surgem os pensamentos que eu estou tendo? Por que estou tendo determinado tipo de pensamento? Vontade do espírito. É lá a nossa essência que se manifesta através do pensamento. Para quê? Para satisfação das vontades, de novo, do espírito. para que ele possa começar a formar e dar continuidade até a questão de realizar aquilo que eu desejo. Sempre que nós temos um desejo, nós buscamos a satisfação dele. Então, ele começa através da ideia mental. Por isso que é tão importante a gente ter a disciplina sobre aquilo que nós estamos pensando. Ou pelo menos para a gente poder perceber o que nós estamos pensando. Com o que eu me ocupo durante o meu dia. Porque eu posso não falar, eu posso talvez não fazer, mas as coisas continuam passando pela minha mente. Que coisas são essas? É através dessa análise que a gente começa a se conhecer e começa a se disciplinar e se orientar para lá ou para cá. A gente começa a evoluir, a gente pode até dizer, a aprender o que nós precisamos e devemos fazer. Continuando, à medida que expressamos mentalmente uma vontade, criamos imagens, formas, que exteriorizam ao nosso redor os nossos pensamentos. Então aqui, voltando àquelas frases anteriores, quando nós pensamos alguma coisa, nós mentalmente nós criamos uma imagem. E essa imagem, como diz antes, pensamentos são formas, elas se formam ao nosso redor. Ou em outros lugares que nós estamos movimentando esse poder mental. Então, fica importante a gente, de novo, compreender o que nós estamos manifestando de forma mental. E quando eu peguei isso aqui para ler, ainda na outra semana, uma coisa me chamou a atenção. Uma coisa que nós já sabemos, porque são repetidas. Mas como que também nós abastecemos, vamos dizer, a nossa mente com algumas ideias? É claro que são as nossas vontades, mas que nós alimentamos elas através das coisas que nós buscamos. Sejam elas leituras, as televisões, internet hoje, conversas entre as pessoas, palestras que nós assistimos e uma enormidade de outras situações. O que acontece quando eu pego um jornal? Qual é a página que eu busco? Qual é o meu interesse numa notícia? Ou qual é o meu interesse quando eu assisto uma televisão ou quando eu me sento na frente do computador e entro na internet? Qual é o interesse ou qual é o assunto nas conversas que eu tenho com os meus amigos ou com os meus familiares? Porque aquilo que nós estamos fazendo está alimentando a nossa mente. E muitas vezes, dependendo do teor de cada uma dessas informações, que algumas são bastante fortes, nós passamos o dia pensando naquilo. Nós ficamos como que repetindo a mesma ideia durante o nosso dia. E aquilo, como disse, né, são formas. O que nós estamos, então, criando ou projetando? O que nós estamos jogando para fora de nós? Nós podemos fazer sempre coisas boas ou não. Então, a questão é, o que nós estamos fazendo? Mais adiante ele nos diz, nossos pensamentos são responsabilidade nossa. A gente pode até argumentar que nós estamos com uma pessoa que está sempre ao nosso redor falando as mesmas coisas, ou que existem espíritos desencarnados que nos obsediam com ideias e que nós somos sempre as vítimas. Nossos pensamentos são responsabilidade nossa. Quando assimilamos pensamentos alheios, é porque nós aceitamos eles. Eles vêm de acordo com aquilo que nós gostamos ou que nós nos sintonizamos. Então, não existe a gente querer jogar a responsabilidade sobre a nossa vida para os outros. O que existe é a gente perceber que aquilo que eu estou fazendo é fruto de algo que eu primeiramente pensei. Primeiro a gente pensa numa coisa para depois a gente fazer ela acontecer. Mesmo quando A gente faz as coisas e diz, eu não pensei, eu fiz sem pensar. Na verdade, a gente fez sem pensar que poderia ter feito diferente. Mas a gente fez por um impulso ou por um instinto que a gente carrega e que, na verdade, é uma tradução das nossas vontades. Então, tem muita coisa sobre a questão de pensamento, mas que a gente pode começar a perceber que nós temos sim uma ferramenta, que é a capacidade mental, na nossa mão, e que nós usamos ela pouco, e desse pouco usamos mal. Porque ela é uma possibilidade da gente alavancar o nosso destino. Aquilo que a gente fala seguidamente, né? Do eterno plantar e que a gente vai colher. A gente pode, muitas vezes, para uma pessoa, mandar um pensamento bom. Alguém que a gente sabe que está precisando, pensar nela. Não precisa nem, às vezes, rezar propriamente dito, mas em estado de oração a gente faz isso. Emana um bom pensamento. A gente pode, através desse pensamento, pensar situações que possam melhorar a qualidade de vida, não só da gente, mas daqueles que estão ao nosso redor. Pensar em situações que possam ser benéficas para um conjunto de pessoas. E com isso, a gente vai estar atraindo luz. A gente vai estar atraindo positividade. Se a gente pensar em coisas baixas, pequenas, a gente se sintoniza com as mesmas coisas. E aí, os reflexos disso acontecem na nossa vida. E aí a gente não gosta, e a gente pensa, por que que está acontecendo isso? Nós todos reclamamos todos os dias que não está bom, que podia melhorar, que não sei o quê. Então, será que o início disso não é nós que damos esse pontapé para a coisa começar? Será que a gente não pode, sim, fazer diferente? Pelo menos a gente pode pensar nisso, né? E de repente, aos pouquinhos, começar uma semeadura diferente, nova, para que a gente possa colher coisas diferentes e novas.